e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho. Bem-vindos a mais um episódio de Portugal Desintegrado, o programa onde mostramos premonições do apocalipse e evidenciamos a decadência em que se encontra o país, a população e, neste caso, a direita, ou alguma direita. O programa ia ser, este terceiro episódio ia ser sobre uns artigos que eu tenho lido a sábado. Ia ser sobre a fertilidade no Portugal moderno e sobre o que as pessoas andam a fazer com a sua fertilidade, mas surgiu aqui uma coisa que quero adressar primeiro, porque é mais recente. É uma forma de ser mais apelativo para o cidadão comum que gosta muito de notícias, por isso vamos entrar no assunto, e o assunto é o Islão. E antes de começar a ler o artigo, queria dizer que há já alguns meses que me parece que alguma parte da direita, não só em Portugal, mas em especial nos Estados Unidos e Inglaterra, criou no Islão uma espécie de bode expiatório. A esquerda tem o nazismo e agora a direita, ou alguma direita, a direita alternativa, a direita moderna, tem o Islão como a fonte de todo o mal e aquilo, temos de lutar contra eles. Tudo o que eles fazem é errado e tudo o que nós devemos fazer é em oposição a eles. E li uma notícia e vi os comentários e meti-me numa conversa no Twitter sobre o assunto. E os comentários evidenciavam esta posição, que é essencialmente aquela de que, seja lá o que for que esteja associado ao Islão, é mau. E seja lá o que for que os ocidentais façam em oposição ao Islão, é bom. E com isto vamos passar para o artigo. E o artigo é do Correio da Manhã. E é de ontem, dia 1 de agosto de 2017, escrito por Catarina Figueiredo. E o artigo é este: impedidas de entrar em piscina de hotel por usarem burkini. Família diz ter sido humilhada, entre aspas. Depois temos aqui uma fotografia de uma família kebab. Aliás, temos uma fotografia da mãe com os seus 4 filhos, uma rapariga de 12 anos, outra mais ou menos 6, um rapaz de 10 e um bebé. Portanto, temos aqui uma família, uma coisa que já não se vê muito no Ocidente. E o artigo diz assim: uma família oriunda do Reino Unido diz ter sido fortemente humilhada, entre aspas, depois de ter sido impedida de usar burkini, um fato de banho que cobre todas as partes do corpo, numa piscina de um hotel em Albufeira, no Algarve. Maria Dean e a cunhada Hina foram avisadas à entrada da piscina de que teriam de usar um biquíni para seguir a cultura portuguesa, revelou a mulher ao jornal The Sun. Eu vou repetir porque vale a pena. Maria Dean e a cunhada Hina foram avisadas à entrada da piscina de que teriam de usar um biquíni, entre aspas, para seguir a cultura portuguesa. E aqui vê-se já a parte do problema, porque a cultura portuguesa, pelos vistos, é uma que obriga as mulheres a serem pegas, a mostrarem o seu corpo a homens que não são os seus maridos. E ok, antes de entrar, vou continuar o artigo antes de começar a entrar na parte da pregação. A mulher de 36 anos e mãe de 4 crianças acusou ainda um empregado do estabelecimento turístico de usar o exemplo da sua filha de 9 anos, que estava a usar um fato de banho como aquilo que ela e todas as mulheres deveriam vestir. Eu sei que existe em algumas partes do Islão, nomeadamente no Paquistão, onde Eles andam há 1500 anos a foder os próprios primos e naturalmente há uma degeneração genética e eles têm práticas de sexualização das crianças, não só das raparigas, mas dos homens, de rapazes também, e perpetuam assim esta... porque a sodomia perpetua-se na vertical, aliás, na horizontal, tem de se converter quando são pequenos, mas isso não é uma representação do Islão no total, ao contrário do que alguma esquerda quer acreditar, do que alguma direita quer acreditar. Tive aqui um lapso freudiano, porque honestamente alguma desta direita tem certas propensões mentais para a esquerda. Mas pronto, o que se passou aqui é que a rapariga, que tem 12 anos, ou seja, ainda não está matura sexualmente, tem um fato de banho, ou seja, é suposto ela não... ela pode usar um fato de banho porque não é suposto ela acender qualquer desejo sexual nos homens. E a razão porque as mulheres casadas e as mulheres graúdas não devem usar um fato de banho e em vez disso devem cobrir o seu corpo. É para não acenderem o desejo nos homens. E isto soa extremamente chocante para a mentalidade moderna. Eu consigo perceber que soa, e eu também soaria a mim ainda há uns anos atrás. E devo confessar, porque não sou perfeito, que ainda há um ano atrás estaria na mesma mentalidade de que o Islão é o mal encarnado na Terra. Mas a verdade é que o mal encarnado na Terra é a modernidade, não é o Islão. O Islão tem coisas muito erradas, mas da perspectiva desta direita, o problema do Islão não é que não aceite Cristo, não é a poligamia, não é... O problema do Islão é não ser moderno, o problema do Islão é mandar gays de topo de edifícios, o problema do Islão é oprimir a mulher. Oprimir a mulher ao dar-lhe uma estabilidade familiar, ao permitir-lhe fazer aquilo para que foram criadas, que é terem filhos e liderarem a casa, serem donas de casa. Isto é verdadeira, talvez não para todos, não quero ser injusto, mas perpassa pelos comentários que vejo frequentemente e pelas reações e pela forma como é dito que o problema com o Islão é é incompatível com os nossos vícios modernos, é incompatível com a nossa promiscuidade, é incompatível com a licenciosidade com que o Ocidente decidiu suicidar-se. E não se apercebem que a força deles está em rejeitar o nosso suicídio. É por isso que o Islão continua a progredir. Não é pela violência sequer. Sim, existe um problema de violência no Islão, é indiscutível. E partes do Corão são honestamente repugnantes. Mas não é por causa disso que o Islão se está a expandir. O Islão está a expandir-se porque oferece algo que o Ocidente decidiu rejeitar e que é extremamente essencial para uma sociedade. Nenhuma sociedade sobrevive sem limitar a liberdade sexual das mulheres. É tão simples quanto isso. Nenhuma. E é bem provável que nós estejamos aqui quando já for tarde demais e virmos o resultado daquilo que andámos a espalhar. Mas voltando ao artigo, questionada sobre o porquê de estar a usar um burquini, Maria disse que sentia-se mais confortável e confiante do que com um fato bem normal, para além das razões religiosas e culturais. O quê? Uma mulher a sentir-se confortável quando não está a mostrar o corpo inteiro a toda a gente? Que estranho. Só mesmo uns bárbaros atrasados como os muçulmanos é que podiam achar que não se vestir como uma slut é É razão para se sentir confortável. Não. Tem de usar é aqueles calções que mostram o rabo. E eu não me estou a queixar. Eu sou heterossexual, eu vejo as mulheres. Mas até a mim já está... eu gosto de ver mulheres. Mas até a mim já começa a fazer alguma confusão. Porque se vêem raparigas não mais de 12 anos a mostrar tudo e mais alguma coisa. E extremamente sexualizadas. Mas com isto... parece não haver problema. Não, o problema é o Islão cobrir as suas mulheres e não as deixar ser pegas. Não limitar-lhes o potencial destrutivo que é a sua sexualidade. E, pelo contrário, indicá-las no caminho certo para que a sua sexualidade tenha um potencial construtivo. Não, isso é que é o problema. Essa é que é a verdadeira heresia do Islão. E temos de emancipar a mulher, porque o resultado aqui foi ótimo, portanto temos de destruir o Islão. E é por isso que eu comecei a dizer que não é o Islão que está a destruir o Ocidente, é que está a ameaçar o Ocidente, é o Ocidente que está a ameaçar o Islão. Ainda há uns tempos vi uma notícia que era o primeiro casamento homossexual islâmico, e claro que os comentários tinham muçulmanos a dizer... que aquilo não era verdadeiro, o verdadeiro Islão, que aquilo era proibido, que aquelas pessoas eram reprováveis. E depois tínhamos ocidentais, maioritariamente mulheres, a dizer que eles estavam errados, que eles não sabiam a própria religião e que amor é amor, amor é amor. Temos de tolerar, temos de deixar a mente perversa do Ocidente destruir mais uma religião. Não bastou o cristianismo, vamos destruir o Islão também, porque tudo o que é bom, tudo o que é tudo o que é válido, tudo o que é não importa, vamos continuar. O homem começou a fazer referências culturais e disse que as mulheres portuguesas usam biquínis e que nós devíamos fazer o mesmo, recordou Maria ao Mirror Online. Fomos completamente humilhados, fomos expulsos como se tivéssemos cometido algum crime, lamenta a mulher. É possível que estas pessoas estejam a exagerar, mas o ponto permanece, o argumento permanece. E a certa altura na conversa que eu estava a ter no Twitter, que foi um pouco confusa, como todas as conversas no Twitter costumam ser, algo, eu não quero dizer quem é, nem citar, mas foi algo do género, eu não quero saber disso sendo os problemas com a libertação sexual da mulher no Ocidente e com o facto do Islão não compactuar com essa aberração. Ele disse, eu não quero saber disso, o que eu quero saber é se é do Islão, é mau, e voltar contra eles sempre. E não me parece que isto não seja um pouco de LARPing por Portugal se ter fundado ao expulsar os muçulmanos. Mas tal como os Estados Unidos derrotaram, e a Rússia derrotaram os nazis na Segunda Guerra Mundial, não quer dizer que a alternativa seja muito melhor. E neste caso, qual é a alternativa que existe ao Islão? Bem, a alternativa é sempre Cristo. E é isso que devemos almejar. Mas a realidade é que estas pessoas também não vão por aí. Aliás, como pude ver na continuação da conversa do Twitter, não é nisso que estas pessoas estão interessadas. E acho honestamente que sem uma base... sem uma base sólida, se vai convencer as pessoas a... Porque eles concordam comigo em certa parte e concordam comigo que a modernidade foi longe demais, mas a modernidade só foi longe demais porque se abandonou Deus. É essa a razão, não há outra razão. E até se voltar a Deus, não vai haver sociedade nenhuma. Até as pessoas comuns voltarem a temer Deus, como os islâmicos temem Deus, não vai haver restauração, não vai haver direita para ninguém, meus caros. Simplesmente não vai. Não há... O burro não anda para a frente sem a cenoura. E custa-me dizê-lo, mas as pessoas comuns são esse burro. Têm de ter palas para não verem o que está para o lado e ter uma cenoura à frente para andar. Porquê que acham que Deus, logo no início da Bíblia, estava tudo bem no jardim, porquê que Deus disse a Adão e Eva para não comerem o fruto da árvore da sabedoria, da árvore do conhecimento? Porquê? Qual é o significado dessa história? Eu digo-vos, o significado é: o conhecimento pode ser bom, mas é certamente mau se for todo. E era isso que estava em jogo. Era isso que estava em jogo. E é isso que está em jogo hoje. Quando abrimos uma porta, o Ocidente não consegue abrir uma porta sem escancarar todas as portas e janelas logo a seguir. E em última instância, claro que os vão-me dizer: ah, mas o conhecimento, foi o conhecimento que fez isto, foi o conhecimento que fez aquilo. Mas pensem, o conhecimento é neutro, no sentido em que pode-se conhecer coisas boas e conhecer coisas más. E, por exemplo, algum de vocês quer conhecer, saber o que é violar uma criança? Não querem, nem devem querer. Isso também é conhecimento. Ficam a saber, se violarem uma criança, ficam a saber o que é violar uma criança. Portanto, não me venham com tretas que o conhecimento é sempre bom. E a outra lição, igualmente importante, da história do jardim, é que, bem, a serpente decidiu falar com a Eva, não foi com o Adão, porque Deus disse-lhe para não fazer, o Adão não ia fazer. Portanto, a serpente falou com a Eva, e a Eva, como qualquer mulher, não é culpa dela, faz parte da sua natureza, decidiu ouvir a serpente e comer. E não só decidiu ser corrompida ela mesma, como decidiu corromper o Adão. E essa era a única forma. Lá está, porque o Adão tinha ouvido Deus, mas no seu amor, na sua reverência, na sua admiração pela Eva, Adão decidiu comer da fruta, da maçã. E o resto é história, meus amigos, literalmente. E sem essa concepção, sem ter esse temor a Deus, e ter esse temor a Deus pelas razões certas, não há revivalismo do Ocidente. Não, como eu já disse num texto no Portugal Integral, se não, mesmo que não importássemos os islâmicos e os africanos, mesmo que não importássemos essas pessoas, a nossa civilização estava morta. Está morta a prazo, e não é por mão alheia, é pela nossa própria mão. É pela nossa própria mão. Ok, vamos terminar o artigo. Maria estava a passar férias no Algarve com os 4 filhos, a cunhada e outros parentes quando tudo aconteceu. Recordo que o ano passado vários lugares em França proibiram o uso do burquim nas praias do país. Depois temos aqui uma votação que vai do muito insatisfeito ao muito satisfeito, e temos 13,2% de muito insatisfeito, depois 1%, 1,1%, 2,9% e depois 81,8% muito satisfeito. E não é que eu não simpatize com estas pessoas. De certa forma é bom que lutem um pouco contra a invasão do kebab e que não queiram que Portugal se torne um país islâmico. Mas nesta notícia é completamente sem consequência. A única coisa que aconteceu foi: estas pessoas foram impedidas de ir à piscina, e a razão porque foram impedidas de ir à piscina é porque tinham de mostrar mais o corpo. E volto ao início da notícia e diz: para seguir a cultura portuguesa, para seguir a nossa cultura degenerada. Foi a única coisa que se conseguiu com este evento. E, no entanto, continuamos a mandar abaixo prédios e a expropriar pessoas para construir mesquitas, mas... E contra isso, claramente, devemos ser contra isso. Mas, neste caso, o bem está do lado da família e da mulher que não queria estar descascada à frente das pessoas. É tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. Este episódio sobre o qual tenho pensado bastante lembrou-me uma paródia musical que eu vi há uns tempos, que se chama Agreeing with the Liberals for All the Wrong Reasons. O que quer dizer concordar com a esquerda pelas razões erradas. E neste caso, desculpem, mas eu vou concordar com a esquerda por razões completamente contrárias àquelas que elas dizem, mas o hijab é um sinal da libertação da mulher, ou da emancipação da mulher, ou whatever. O hijab é um sinal de dignidade, é um sinal de respeito pela mulher e de respeito pela civilização. Nenhum homem se pode concentrar quando tem mulheres meio despidas à sua frente. É por isso que nos escritórios se limitam as mini saias e os decotes. Mas até isso vai desaparecer à medida que o Ocidente mergulha na sua decadência, na sua rejeição da ordem natural, na sua rejeição de Deus. E com isto terminamos o episódio de hoje e queria só deixar aqui uma nota, que é para irem ao blog overdadeiroreacionario.blogspot.com, onde existe um artigo chamado Em Defesa da Burca, que fala mais ou menos do mesmo que eu estou a falar aqui. Foi publicado uns dias antes desta pequena controvérsia. E publicito isto porque este blog e este rapaz parece ser dos poucos que concorda comigo neste assunto. E, portanto, deixo aqui a publicidade. Boas leituras e voltamos no próximo episódio.